141, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, Oceané 6315, desça para 2000 pés, ajustina 095, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistão 0, reporta brisado. Rede Oceano 2015, reportarei estabilizado. É 6226, vetoração para o sequenciamento. Curva esquerda na proa 025, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Esquerda 025, limitado 280 do Salvador, Xena 6226. Controle Salvador, azul 4422. Do 4422, prossiga. Muito boa tarde, estamos querendo informação Quebec, perdemos contato com o centro Recife. Na Azul 4462, ciente, acione identificação, desça para nível de voo 160 na proa de TAP, ajuste na 095. Descendo para 160 na proa de TAP, o Azul 4422. 30 no solo 27, a liberar via taxa em eco, chame solo Salvador 121 na decimal 9. 2230, vai livrar, chama solo 121 decimal 9. Salvador, Janeiro 6141, final da 10. Janeiro 6141, vento 170 graus, 09, nós pouso autorizado, pistão no 0. Repouso, Janeiro 6141. É a radial 300 do VR Salvador, desça para 4000 pés. Esquerda 345, limite a 300, radial, desça para 4000 pés, né? 6226. Vai atingir 160, azul 4422. Azul 4422, desça para o nível de voo 080. 080 para azul 4422. Romeu Tango Golf, reporte visual com campo. Vamos lá, conta visual, Romeu Tango. Salvador, boa tarde, o Azul 2790, ponto de espera 10. Azul 2790, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 2790. Câmbio, reta aí, 05. Correção, Oceané 6226. Tráfego que transporta enfermo, vai pousar na pista auxiliar, pista 107. Oceané 6315, complete final do procedimento, chame Torre e Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, boa. Controle Salvador, é o Papa Romeo Alfa, passando 210 para 180. Tango Romeo, Tango Golf, foi direto para a final da 107. Direto para a final da 107, Romeo Tango, já avisa o campo. Gente, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, vai chamar Romeu Tango. Salvador, Oceané 6320, boa tarde. Oceané 6320, boa tarde, mantém escuta. Papá Romeu Alfa, voe Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, desça para nível de voo 130. 130 e voando Bomed 1, Papá Romeu Alfa. Oceané 6226 está a 2-3 milhas noroeste do VR Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna. Proa de Duna, Oceané 6226. Papá Romeu Alfa, voe direto Duna. Voando direto Duna, o Papá Romeu Alfa. De pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus, 089. Sempre pouso no 063, 15. Autorizado, Serra Vitor 366. Ciente, direto, Serra Vitor 366, Papa Romeu Alfa, muito obrigado. Oxalé 6320, via chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 090, ajuste no 095. 090, Bomed 1, 6320. Oxalé 6320, redução para 2509. Já está na tela 250. Papa Romeu Alfa, desça para o nível de voo 050. 050, Papa Romeu Alfa. 2790. Essa foi a Bianca de Matela 0, 2790. Azul 4422, redução para 2209. Já reduzindo a 4422. Tango Oscar, Golf Uniforme, chama o Centro Recife, frequência no 22.8, alterna 135.3. Alterna 135.3. 122.3, obrigado, senhor. Controle, Altan 3144. Mantém escuro. Azul 4422, vetoração para o sequenciamento. Curva esquerda na proa 055, está limitado pela radial 280 do BR Salvador. Sua vetoração esquerda 255-4422. Oxané 6226, desça para 2000 pés, ajuste na 095. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Da pista na 0, reposta estabilizado. 2 pés, 1015, azul 4422, confirmando, curve à esquerda na proa 055. Curva à esquerda na proa 055, azul 4422. Stan 3144, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 100, ajuste na 095. Para uma centena, Stan 3144. Na 6320, reduza para 2309. Azul 4422, desça para o nível de voo 060. 060, 4422. Chané 6320, desça para o nível de voo 070. Dan 3144, desça para o nível de voo 080. 080, 3144. Papá Romeu Alfa, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento ILS Whisky da pista 10, reposta estabilizado. Autorizado o final do procedimento ILS Whisky da 10, descendo para 2.500 pés, reportará estabilizado, Papá Romeu Alfa. Azul 4422, autorizado descer para 4.000 pés, ajuste na 095. 4.000, ajuste 1.500, azul 4422. Então 3144, reduza para 2309. 2309, 3144. Salvador, boa tarde, o azul 2790, saída Momo. Azul 2790, contato radar na decolagem, via saída Momo, submantém nível de voo 60. Sobre a hora da zero, azul 2790, livre das restrições. Tudo sem restrições para nível de voo 60, azul 2790. Sem restrição, 2790. 320, autorizado, descer para o nível de voo 050. Parabéns. Tango Yankee, Romeu Bravo? Afirmativo, senhora. Prossiga. E aqui, Romeu Bravo, está decolado de Serra Whisky Delta, Serra Índia com Índia. Comprou a de Serra Whisky Delta Lima, 02 a bordo, 0147 no transporte, senhora. Papa Tango Whisky, Romeu Bravo, mantenha sobre a regra de voos visuais, ajuste na zero no 5500 pés, autorizado o cruzamento do eixo da 1-0 entre Duna e Simbra, reporte visual com Serra Whisky Delta Lima. Está autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, reportará visual com Serra Whisky Delta Lima, manterá a VMC 500 pés, senhora, 1-0-1-5, ok, né? Chanel 6226. Chanel 6226, complete final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 6226. Salvador, boa tarde. Chanel 6226. Chanel 6226, boa tarde. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 99. Livre pouso. Azul 4422 para o curso localizador, curva à direita na proa 080, reposta estabilizada. Direita 080, reposta estabilizada, azul 4422. Frequência livre estacionada, boa tarde, Papa Tango Romeu Tango. Aguarde, azul 4422, descendo até 4 mil pés, reduza para 1809. 4 mil reduzindo, aguardando, 4422. Sou 2790, prossiga. Possibilidade de voar direto na faixa? Agora a coordenação com o centro do Recife, azul 2790. Essa guarda, 2790. 1000 após entrada da linha. Negativo, Chanel 6320, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda na proa 030, está limitado pela radial 290 do VR de Salvador. 030, limitado pela radial 290. Atinge 80, 3144. Então 3144, desça até o nível de voo 060. 060, 44. Trote, chama o Salo Salvador no 21, no decimal 9. Trote, 219, chama o Salo Salvador. Azul 4422 para reinterceptar o curso localizador, curva direita na proa 140, reposta estabilizado. Desça para 3 mil pés. Direita 140, reposta estabilizada, desça para 3 mil pés. Azul 4422. 3805, autorizada a linha de decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 089. A linha de decolagem no zero, tá? 3805. 210, 3144. Autorizado, 210. Dizendo que você comeu, minha 320. 320, autorizado, descer até 4 mil pés. Para 4 mil, minha 320. Azul 4422, desça para 2000 pés, ajustão 095, autorizado o final do procedimento TLS X-Ray. Da pista 0, reposta avisado. 2000 pés, ajustado no 095, reportar estabilizado no X-Ray da 10, Azul 4422. Papá Romeu Alfa, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1195, Papa Romeu Alfa. Azul 4422, tráfego que o precede na aproximação, 5.6, com 124 de ground speed, Papá Romeu, mais que 1. 5442. Para prosseguir na descida, 3144. Mantenha 4000, Oceania 6320. Pista no 0 no 5. Ciente, agora é Papa Romeu Alfa. Yankee Romeu Bravo, visual com o céu de Santa Lima, já. Yankee Romeu Bravo, frequência de pronto, coordenação. Sim, obrigado. Oceania 6320, reduza para 1809. 3805, decolado aos 42, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa tarde. Atenções azul 2790, obrigado. Então 3144, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda na proa 024, 025, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Ok, esquerda 025, limita 280 VR Salvador, desce para quanto? Desça para o nível de voo 050, TAN 3144. Para 050, 3144. Controle Salvador, boa tarde, eu estou 3805, 1600 na Sanvo 1. TAN 3805, contato radar na decolagem, via saída Sanvo 1, submantenha nível de voo 340. Subindo a 340 via Sanvo 1, 3205. Oceania 6320 está a 18 milhas oeste do VR Salvador, reassuma a navegação na proa de dunas, desça para 3000 pés. 3000 pés, proa de zona, 6320. Tabuleiro Zono, localizador azul 442. Azul 4422, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Vai completar e chamar Torre 7895, 4422. Então 3144, reduza para 1809. 1809, reduzindo. Torre Salvador, boa tarde, azul 442, estabilizado final da 10. Azul 4422, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero, aeronave que precede aproximadamente 2 milhas da cabeceira no zero. Gente, aguardando, 4422. Praia 190. Praia 290. Então 3144, irá ultrapassar o curso do localizador, aguarde o último vetor. 3144. Desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, responsabilizado. É, esquadrilha, já. 3805, pode voar, ótima. Oi, Leda, TAN 3805, aguarde de coordenação com o Centro Recife. Ok, voando, Leda, 3805, obrigado. TAN 3144, autorizado a descer para 3000 pés, ajustão 0 no 5. Para 3000 pés, o 3144. TAN 3144, 18 milhas oeste do VOS Salvador, reassuma a navegação na proa de duna. Proa de duna, o 3144. Azul 4422, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1970 graus, no zero nós. Livre pouso no zero para azul 4422. Tele 6320 estabilizado? Ah, sim, 6320. Qual é o final do procedimento, transmitou em Salvador, frequência 118, decimal 95? 6920. Autoriza no 44, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. Para 2000 pés, reportará estabilizado 3144. Oi, Salvador, Tele 6320, boa tarde. Na 6320, boa tarde, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Guardando, Metro Lima, com coroa de serra em dia com Índia, vai mantendo 503 a bordo, código é o 0147, Yankee Romeo Bravo. Apatang Yankee Romeo Bravo, mantenha sobre regras de voo visuais, ajuste no zero no 5500 pés, autorizado o cruzamento do eixo da 1-0 entre Duna e Simbra, reporte visual com serra Índia com Índia. Ciente, bravo. Quase 422 no solo 48, ao liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador no 21 decimal 9. Liberando a Foxtrot, chama solo 219, 442. 4, tráfego que o precede na aproximação, 6.8 milhas, com no 48 de ground speed, Airbus 320. CRN 3144. Linha 320, pouso autorizado. Estou no zero, vento 1970 graus, 99. Lembre pouso, você não é 320. Salvador, passarinho do 2230. Salvador, passarinho 2230. São 3144, estabilizado. Sim, ativo. Completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Bom pouso. São 3805, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. 1288, 1353, obrigado, boa tarde. Beleza. Boa tarde. Foi 790, chame o Centro Recife, frequência no 26.85, alterna 125.45. Caso negativo, entre em contato com Lençóis. 21-2085, alterna 12545, azul 2790, em caso de falha, direto Lençóis, azul 2790. Entre em contato com Lençóis. Entre Lençóis, 2790. Na 6320, no solo 50, liberar via taxi 6 Foxtrot, chame solo Salvador no 21 decimal 9. 219, lembrar o 6320. Andrés 1-4-4, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-7-0 graus, 1-1-9. Recife de pouso, pistão no zero, tá 3144. Papá Romeu Alfa autorizado, cruzamento pistão no 7, prosseguindo via Papá até a IBT, ao estacionar a frequência limpa. Bravo, Bravo, frequência livre. Bravo. No 3144, no solo 53, ao liberar via TaxiEco, chame solo Salvador no 21 decimal 9. Ao liberar, eu passaria 2230. 3230, autorizado alinhar, decolar pista 10, vento 170 graus, 10 nós, altímetro 10, no 5015. Autorizado, decolado 10, 10 no 5, passaria 2230. Passaria 2230, decolada 03, chamei o controle agora em 120, decimal 8. 208, passaria 2230. Passaria do 2230. Passaria do 2230, contato radar, subazia saída Arbor 1 para nível 180. Corrigindo, suba sem restrições da carta, passaria 2230. O passaredo vai subir sem restrições da carta, passaredo 2230, sai da Arbor 1. Boa tarde, Gol 2008, contato radar, 2 minutos para a posição coral. Voe proa de Itape para interceptar a chegada Bomed 1, QNH 1015. Até Itape, desça para o nível 050, pode prosseguir a via para 2 mil pés. Ok, voando Itape, descendo 050, Gol 2008. Boa tarde, instalador, eu vou 1885, 5 de novembro, boa tarde. Boa tarde, Gol 1885, a senhora identificação. Desça via, chegada a Bonf para 4 mil pés, o QNH em Salvador 1015. Descendo via Bonf até 4 mil pés, 1015 ao ajuste, voo 1885. Correio 2230, autorizado, vai direto, Elefa. Autorizado, Elefa, passaria 2230. Meu Whisky Bravo Whisky, acionamento autorizado, se já acionado o táxi até a Papá, chame para ingresso, pista no 7, Whisky. Boa tarde, confirmando o gol no 964. Afirma. 964, acione a identificação, prossiga via, chegada Bom Med 1 para o nível 050, QNH no 0 no 5. E tem que ser uma solicitação de presente. Aguarde, gol no 964, é o número 3 na aproximação, o tráfego, o precede, dois tráfegos da companhia. Laguna, 9 metros, confirma o nível autorizado. Afirmativo, nível 050, Gol no 964. 050, obrigado. Gol 2008, autorizado final e alinhar sexual, estão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Pode restabilizar localizador, Gol 2008. Boa tarde, TAM 3560, acione identificação dessa via, chegada bomba de 1 para o nível 060, QNH no 05. Para nível 060, TAM 3560. Boa tarde, Xanel 6326, está em contato radar, 18 milhas, ainda para a posição coral. Foi para o de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, QNH no 015, desça para o nível 070. Quatro, reduza para 2209. 2209, voo 964. Serviço de decolagem autorizado, pista no 7, vento 170 graus, 109. Romeu, Whisky Bravo, o Whisky declarado 107, chame o controle agora, frequência 120.8. Whisky Bravo, Whisky, chama controle 120.8, obrigado. Whisky Bravo, Whisky. Boa tarde, Papa Romeu, Whisky Bravo, Whisky, contato radar suba via saída São Bruno para o nível 400. Whisky Bravo, Whisky, sobe via São Bruno para o nível 410, confirma? 400, Whisky Bravo, Whisky. 400, Whisky Bravo, Whisky. Boa noite, 85, desta vez chegada para 2000 pés. QNH 1015 autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado no localizador da 10, voo 1885. Voo 2008, estabilizado, visual cabo. 2008, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 2.95, tá daqui a pouquinho, Rogério. É. Forte, volto para o táxi. A4, vetoração para sequenciamento, manter presente pro limite ao localizador. Desça para 4.000 pés, que é legal no 0 no 5. Descendo para 4.000 pés, na presente pro limite localizador 4, 1 no 964. 2015, estabilizado, livre pouso, 3 partes travado, voo 200. A4, desça para 2.000 pés. Fazer repete, 964. A3560, desça para o nível 050. Para o 050, tá? 3560, reduza para 2209. 2209, está 3560. Vamos 964, curva direita para o 060 para interceptar a final ILS X-Ray. Pista 10, iniciar redução para velocidade de aproximação. Curva direita 060, descendo 2000 pés no 964. Golfe Oscar, táxi autorizado até o ponto de espera do táxi aí. Romeu, reporte para ingresso. Até o ponto de espera da Romeu, Golfe Oscar. 1.35, decimal 3. Estabilizou visual com 1.0, gol 1.885. 1.885, chama a torre, Salvador em 1.8, decimal 9.5. 295, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Dedo 2230, chama o centro Recife, 128, decimal 8, alterne, 135, decimal 3. 0 graus no 09, Júlio de Altímetro no 05, aguarde autorização para o pouso. Aguarde a autorização, 1885. 08, no solo 22, beira pista direita via Foxtrot, chama o solo 121, no decimal 9. Foxtrot 219, boa. 135, decimal 3, isso que pra você. 85, pista no zero livre, pouso autorizado, vento 170 graus, 089, ajuste altímetro no zero, 15, 1015. 1015, ele posta no zero, voo 1885. Chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 164, boa tarde, tráfego avistado, número 2 para o pouso, tráfego 737, companhia, aguarde, pista livre, o vento 170 graus, 170 graus, 08 nós, altitude 1015, aguarde, pista livre. 864. Autorizado, final, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado, tá 3560. Tiana 63, 2000, dessa vez chegada para 2000 pés, QNH 1 no 0 no 5. Algum filósofo autorizado a alinhar e manter, aguardando para a decolagem. O 1885 no solo, aos 25, direita via Foxtrot, chame o solo em 121, decimal 9. Foxtrot, obrigado. Pistão no zero livre, vento 1-80 graus, 1-0 nosso, ajuste 1015, no 0-5, pouso, autorizado. 0-0-9-6-4.